situação é global, nada é mais original. Todo mundo procurando paz universal, que se esconde atrás do muro, que se ergue não sei onde, e que cai e se levanta, sem que nada se altere, continuando crescendo enquanto a gente se fere. Nessa luta desigual, animal que só serve olhar por si e não pensa que faz mal. Antes fosse racional, isso seria normal. Mas enquanto não há provas da intervenção divina, só nos resta agir e virar mais uma esquina dessa rua, enganar essa sina que é sua, de ficar a ver o mundo acabar sem que nada se faça pro seu rumo mudar, já que foi você que escolheu. E é você quem quer que a vida acabe, não sou eu. Isso seria normal antes fosse racional. Isso seria normal antes fosse racional. Isso seria normal antes fosse racional. Isso seria normal. Superior.